Panorama Agrícola para 31 de agosto de 2010, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo. Você ouve a partir de agora o Panorama Agrícola de 31 de agosto, terça-feira. Na mesa de som, hoje está o Eduardo Maier e a noite será de lua cheia. Vamos ao ditado desta terça. Boa fama granjeia, quem não fala da vida alheia. Na dica de Simone Barrinho, você fica sabendo o que é preciclar. Bombinhas realiza a festa do pescador e do marisco no feriadão. Aqua Negócios, projeto Robalo, opção para maricultura, para fazendas de camarão e para água doce. Você participa do Panorama Agrícola ligando 48-3239-5647 ou envie seu e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Preciclar é o ato de, na hora da compra, saber que a história do produto não acaba quando jogamos os resíduos no lixo. É preciso responsabilidade ao escolher. Optar pelos produtos de materiais biodegradáveis ou recicláveis. E pensar se realmente é necessário comprar o produto. Simone Barrim para Panorama Agrícola. É hora das notícias. Festa do pescador e festa do marisco de 3 a 7 de setembro em Zimbros, município de Bombinhas. Pratos da culinária regional à base de frutos do mar. Feira de produtos variados, artesanato local, mostra fotográfica, corridas de barcos a remo e a motor, shows nacionais e locais, oficinas culturais e um curso de culinária de frutos do mar estão entre os destaques da Festa do Pescador e Festa do Marisco, em Zimbros Bombinhas, de sexta até o feriado de 7 de setembro. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a EPAGRE com você até debaixo d'água. A entrevista de hoje é com Giovanni Lemos de Melo, engenheiro em aquicultura do Centro Experimental de Pesquisa em Piscicultura de Camboriú. E o assunto da entrevista é o Projeto Robalo. Giovanni, o que é o Projeto Robalo? Bom, o projeto, na verdade, a gente está inserido numa rede nacional de piscicultura marinha, financiada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura e pelo CNPq. E dentro dessa rede nacional de piscicultura marinha, a EPAGRE ela participa de duas sub-redes, né? Cada sub-rede dessa envolve uma série de projetos de pesquisa. E essas duas sub-redes, uma é da espécie Robalo peva, Centropomus paralelus, e a segunda sub-rede é da espécie Robalo flecha, Centropomus undecimalis. Dentro dessas duas sub-redes que a gente participa e coordena, né, principalmente a parte do Robalo flecha, existem vários projetos de pesquisa onde o foco da maioria deles é desenvolver sistemas de produção para as espécies Robalo flecha e Robalo peva. As duas espécies são naturais aqui em Santa Catarina? As duas espécies têm ocorrência em Santa Catarina. Na verdade, a ocorrência dessa família, né, de robalos vai desde a costa da Flórida, nos Estados Unidos, até Santa Catarina. Né? Uma espécie que ocorre apenas nesses continentes. E nós temos aqui, são nativas da nossa região. Nós temos em abundância mais o robalo peva, né, que é um peixe que tolera temperaturas mais baixas, e o robalo flecha, ele tem uma ocorrência menor, mas também aparece na nossa costa. A diferença básica das duas, assim, no visual, é o tamanho. O robalo peva, ele atinge aí na natureza no máximo 2,5 kg, e o robalo flecha chega a praticamente 15 kg. É a grande diferença que tem entre as duas, né? A gente acredita que o robalo flecha, por ter um tamanho de ocorrência na natureza muito maior, ele tenha mais potencial para o cultivo do que o peva, que é um peixe bem menor. Então, a aposta, na verdade, da Epagre maior é em cima do robalo flecha. Como se dá esse desenvolvimento? É para água marinha, naturalmente, né? Na verdade, sim. O projeto ele está contemplando vários ambientes. Os robalos eles são espécies eurialinas de peixes. Então, são peixes que se adaptam tanto à água marinha, água salgada, como à água salobra e à água doce. Então, nós temos na nossa estação da Epagre de Camboriú as duas espécies lá em água doce, e eles têm crescimento e sobrevivência igual ao que eles têm em água salgada. Na verdade, é uma espécie que ocorre em ambientes distintos, e isso nos dá a possibilidade de desenvolver pacotes tecnológicos para ambientes distintos, né? Nós temos a questão do robalo, por exemplo, como uma opção para a maricultura, né? Hoje a nossa maricultura está baseada em cultivo de ostra, cultivo de mexilhão, vieira, está começando a questão da macroalga, e o robalo seria uma espécie para talvez se cultivar em gaiolas, né? Em alto mar. E para pesca continental também? O nosso foco é a questão de desenvolver sistemas de cultivo para ambiente marinho. A segunda questão, para água salobra, no caso seriam as fazendas de camarão, né? A gente sabe que o cultivo de camarão no estado teve um crescimento aí exponencial, né? De 98 até 2004, quando surgiu o vírus da mancha branca e acabou dizimando a atividade praticamente. E os peixes marinhos, como o robalo, eles vêm com uma opção, né? Então, um dos grandes objetivos que a gente tem é criar pacotes tecnológicos alternativos para essas fazendas de camarão, que foram construídas 112 no estado e tem em torno de 90 fechadas, né? Esse é o segundo sistema de cultivo que a gente está buscando. E aí o terceiro é para água doce, né? Que é onde realmente é o foco da nossa estação. Então a gente vai trabalhar nessas linhas, assim, água salgada, água salobra e água doce. E dentro disso também diferentes sistemas de produção. E quando, Giovanni, o produtor pode ter uma resposta, uma solução mais prática que ele vai poder investir no robalo para agregar renda, por exemplo? Olha, nós desde o ano passado estamos conduzindo alguns experimentos, alguns deles até em parceria com produtores. A gente tem hoje uma fazenda em Rancho Queimado que a gente acompanha a questão do robalo como controlador de desova de tilápia. Então a gente fez uma parceria com o produtor, fornecemos os robalos. Ele colocou no tanque dele de criação de robalo e todo mês a gente faz uma visita na propriedade para fazer biometria, fazer acompanhamento do crescimento tanto da tilápia como do robalo, com o intuito de utilizar o peixe como controlador de desova. E o robalo, como tem um valor de mercado maior, né, então além do produtor estar criando a tilápia, ele tem lá o robalo que está controlando a desova e também está crescendo e no final, no momento da despesca, ele vai ter um ganho a mais, né? Só que a questão do robalo, ele é um peixe que o tempo de cultivo é de médio para alto. É um peixe que a gente está falando no mínimo de 1 ano e meio de cultivo, né? E a gente tem no nosso estado uma cultura de criações com tempo menor, né? A gente tem, por exemplo, o camarão eram 3 meses para atingir tamanho comercial. A tilápia, que é o principal peixe de água doce produzido no estado, são 6 meses. E quando a gente parte para uma espécie que é 1 ano e meio, 2 anos de engorda, tem que haver também uma mudança de cultura em cima disso, né? E também de investimento, porque, né, o produtor vai estar colocando ali o dinheiro 2 anos para talvez despescar a espécie, né? Fazer a despesca e ter o retorno. Então a gente está fazendo estudos econômicos também em cima disso. Então, basicamente, é a linha zootécnica. A gente precisa descobrir quanto tempo esse peixe demora para atingir o tamanho comercial e depois a que custa, né? Quanto vai custar o quilo do peixe nesse sistema. Giovanni Lemos de Melo, engenheiro em aquicultura da Estação de Pesquisa em Piscicultura da Epagre em Camboriú. Obrigado pelas suas informações. Obrigado também. Participe do concurso de fotografia rural de Piratuba. Inscrições prorrogadas até 31 de agosto.